Yo! Mano, vou te contar uma parada. Hoje eu tive um sonho esquisito. Eu, Vela e Kaique, estávamos num pique erudito, lendo Marx, ouvindo Rosa Parks do Outcast, enquanto fazemos embarques pro lado leste, na missão de arrumar um feito em casa, por dias sem nada pra enrolar e fazer uma brasa. E aí? No caminho uma blitz, Kaique incorporou logo o espírito do Dr. Fritz, falando alemão, fazendo sessão de cura. A gente não é são, fazendo pressão na dura. Liberado, continuava a procura. Aquela altura na aventura ilegal da agricultura. Premiado em bravata e bravura, pra conseguir conectar com a abertura. Acendeu, começou a procura. Os cana quer correr atrás com a viatura. Tive um sonho esquisito, mal podia acreditar. Com várias ganjas na casa, não me deixavam bongar. Sônia tava me rondando, meu quadro desesperando. Já não tava respirando, precisando em fumaça. Peguei minha bike e tava vazia. Várias fatinhas amassadas na pia. Olhei pra mesa, o cinzeiro corria. Botei um som, não tinha sintonia. Relógio marcando nas três, queria tá japonês. Vários bong na sessão, mas nunca chega a minha vez. Os amigos chapadão, vários sentado no chão. Tento esticar os meus braços, mas não sinto minhas mãos. Anestesia me consome, some. Escuto o eco chamando meu nome. Sento no chão e a neblina sobe. Não lembro mais nem o meu sobrenome. Ministério da Saúde adverte, quero um flerte no flat, ó. Look de Sky, desligue sua net. Já morri uma vez, sou um gato, ainda faltam sete. Te amo Sheila Carvalho, mas ainda prefiro a Beth. Toca o violão, pandeiro, guitarra, sax, trompete. Arrume o trap, pau no cu do trap e do seu topete. Vou pra Vancouver, cantando cover de Corvette. O Big Bang foi só o Big Big de chiclete. Pong, fumo na blunt, racha no bong. Hiroshima, Nagasaki, Hong Kong. Eu vou pra Long Beach, andando de longboard ou de board long. Na quebrada me chamam de mágico. Os homens chegam, back song, Redemption Song. Linha de produção é da Ford, mas sou clássico igual a Kombi. Meu smartphone toca Bruno Marrone no fone. Flow da rua, vou pra lua com Louis Armstrong. Minha geração, Coca-Cola, pede a Danone. Because only, seu Papai Noel puxa o saco, eu passo ovo no seu panetone. Ih, acordei. Caralho, já é Natal, mano. Que sonho louco. Acho que foi um pesadelo essa porra, mano.